Pode ir na base, 08. Salve, Gebraes, 123 da FAB, na perna do vento, dona 0, mantém 1000 pés. Decolagem 10 mapa por quanto risco, inicialmente mantém 500 pés e aporte fora do solo, altímetro 0,97. 2,500, 57. Salve, 2,1, 2,9. Livro, salve, 2,9, 3,9, 4. Azul 2770, pista na 0, decolagem autorizada, 150 graus, 1,09. Pista decolagem 1,0, azul 2770. Azul 2,0, autorizado, gira a base e reporte na final. Girando base, reportará na final, Olimpo 08. Eu acho que aguarde. Senhor Carlos Abraão, outro lado pra a Poedal de Petrolina. Chama o controle presente 208. Senhor Carlos Abraão, Papá Romeu, sangue de abraço. Bom dia, decolada em março, vai manter a magnética 350 para Petrolina. Inicialmente está mantendo 500 pés. Este papel aumenta um dia atrás, como você fez chamado depois. Minutura. Serra vestida na pista 10 para o Olimpo 08. Aguardando para o cruzamento, Serra Gonçalves. zero, autorizado manter a perna 200 rodando o base. Portanto, bem, tabuada para girar a base, limpo 08, é visual com tráfego na final da 10 e com o tráfego adicional que decolou do Nordeste com a esquerda. Vicente, limpo 08, pronto, o tráfego Charlie 150, vai cruzar o campo e seguir com pro de feira. Ok, inicialmente mantém a perna 200 rodando o base. Positivo, portanto, bem, tabuada para girar a base, 08. Lula 64, limpo visual com o final. Positivo, 642. Após a passagem de tráfego, autorizado ele manter pistão a zero, Olympus, o voo na 64. Após o companheiro da SAN, autorizado ali em manter na 10, 64. Será uma vez que foi 04? Uma vez que foi 0, prosiga. Com 1230, chame para o prefixo na frequência 1-2-0-8, em contorno 1-2-5-2-4-5. 77 no solo 01, na direita 219, solo livrado, bom dia. 319, bom dia. Bom, bom, bom. Fechou, Papa Romeu, Romeu, trago o outro. 0028. Esse é o Agostinho Oscar, direto por hoje, feira. Chama agora o controle 1208, então bom, bom. Possível afastar 20 milhas, Serra Golf Oscar? Isso aí é chegada a mão para o nível 050. Ajuste em Salvador com o 017. Chamaram o controle 1208, Serra Golf Oscar, grato. Seu motorista 008 vira base. Vira base 1208, aguardando ficha livre. Gira a base e aguarda a pista livre, Olímpio 08. Então, passar 3, eu sou para o tipo de tráfego da pista 9. Estou travando com o cliente e está lá na prova de Donar, vou dar travar. Estou decolando a pista no 7, vento 160 graus com 09 nós, Zulu, está no meu. Até 4 mil pés. 4 mil meus 17, vamos ver se vieram. Controle, se a Gorfiosca mantendo no meu pés, afastando 20 milhas do corredor forte na sua escuta. Vamos já ali no 50, também te mantém por até 2 mil. O vento é 1,60 graus com 1, 2 nós, 1, 2 nós, autorizado a decolar, bicho no zero. Na 1-0, tem o meu 1-6, o gol 1-6-4-8, tá mantendo meu pé de trato. Então, o meu decolo 03, ingresso corredor axé, chama o controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Chama o 1-2-0-8, tá bom, tá bom, tá bom. Controle 1208, tamo ruim, bom dia. 04, deixa eu chamar 208, obrigado, 04. Salvador, Gol 648, Tambor, na Pucajão, Caju. Erro no 648, contato radar na decolagem. Uma via saída, qual não? Após 2.000 pés, fica autorizado direto, chama. Está nível 350. Após já na prova de Jamo, subiu para 350 com 642. Tirar com o campo Romeu para voz. Agora Romeu, Romeu para voz, fechando a torna, prefeita 118, decimal 5. Fechando 5 para trabalho. Salvador, 3740, fazendo identificação com dois saber, chegada Romeu de 1 para nível 050, o ajuste em Salvador 1017. 3750, dia, momento, Seleção, falo de cancelamento, eu prossegui com uma base pela direita para 1-7. 08 do KMTU 06, confirmando, vai prosseguir. Fernando Beto? Afirmativo, KMTU no ar para treinamento 08. 08, devido ao tráfego, vai prosseguir para 1-7. Curva agora pela direita. Pela direita, mantendo o corredor axé, aguardando autorização para girar a base. 08, curva na direita, aguardando autorização para girar a base. Prossegue, corre da chave. 08. Provo, acho que eu tô na FIA, cancelando do 06, curva esquerda, reposta, curta final 1-7. Passa na curva para 1-7, se não vem para baixo. Será que foi chave, descendo ao 0? Foi 1-2-5-0, isso é para 2.000 pés, voo Ituna, ajuste no 0-1-7, autorizado o EWF, saiu da pista 1-0. Ajuste na 017, reposta está pisada. Segura na presente, 2.000 pés, 17, após o Elétrica 3, está na 0, autorizado, 1.250. 1.250 é palmo, tráfego 1 hora, 25 milhas, como é whisky, mantém 1.900, com meu visto, com 0. 7, 1.250. Olympus 08, está mantendo a linha do litoral, a do 10, aguardando para girar a base. Girando base 1-7, Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar, aguarda, direção de pouso. Aguardando. 08, está autorizado o cruzamento do eixo da vira colégio da 1-7. Reporte pronto para girar a base. Voltará pronto para girar a base, 08. Bravo Oscar, já liberou o eixo, pouso autorizado na 1-7, o vento 1-7, 0 graus, com 0-9 nós. Salvador, bom dia, 1-0-94, não pode esperar, pronto. 1-4, autorizado da linha decolar. Pista 1-0, vento no meio, 0 graus, com 0-9 nós. É, autorizado a decolagem, eu tô 1-0-94. Pura voz, cano solo 08, à direita, tá livre, via papá, parte simples, frequência, bom dia. O 08, aguarde mais um minuto pra girar a base. Fazer a base, 08. Até o Romeu. Jogou até o Romeu, com tanto prazer pra deixar. Aí já. Até o Romeu. Base na Catará, na final, Olímpico 08. Deixando a 6200, acione de identificação, deixa a chegada com a média 1 para nível 060, o ajuste no 097, reduza para 250 mais. Uma tentativa de chegada, o seu número 4 pela aproximação. Tudo é o Hotel Romeu, está autorizado de destino, mantém inicialmente o número 3, aguarde para a ascensão. Tudo é o número 48, chame seu progressivo na frequência 126, decimal 8, 5, alterna 125, decimal 45. 2, 6, 8, 5, 2, 5, 4, 5, boa tarde, o número 4. As tudo, exceto se eu quiser estar autorizado direto a Raíra. Autorizado Raíra, 2770, obrigado. Direto Palmeiras, Serra Golfinho, só 18000, das 9h10, Salvador, pelo CDF errado. Controle de sucesso e tráfego no setor, que é frequência livre. Frequência livre, Serra Golfinho, tá? Suba conforme autorizado, acione pressão 5031. Comandante, bom dia, WATS 8487, estabilizado ILS 10. 487, escuta na aproximação, guardando pista livre número 2, altímetro no 0, no 7. Gente, aguardando liberação, WATS 8487. Sou 31, não pode falar pra onde estão? 31 na zona, matando esse mate pra você. Avião? 31 na zona, contato radar estabelecido. O panel 340 está autorizado direto ao leito. Ok, voando Leda. E Fabião 340, 31 na zona, obrigado. Bom dia, câmbio e identificação desse avião chegar a voo médio 1 para nível 050, mais justinho, Salvador 10, é no 7. Azul 4207, uma espera próxima. Autorizados a alinhar e manter, cabeceira 10, Azul 4207. Ali mantém, cabeceira 10, 4207. Posto na Delta, Olympus 08, autorizado para seguir o pai. Posto na Delta. 08. Salvador 1097. À direita, ao livrar na Fox, mantém a posição na Fox. Antes de ingressar na Alfa, chama o solo 21 decimal 9, bom dia. 219, vai entrar agora na aeronave, né? 219. 1962, deixa para 3.000 pés hoje, TAP sai com números na aproximação, ajuste 907. Azul 4082, seu brigado IAB, atleta da pista 90, ajuste 907, retaxe estabilizado. Quase estabilizado, IAB, atleta da pista. Azul 4082. Azul 4082 chega bem na frequência 1-18 decimal, meu sim. 18.5, obrigado. 1-18 decimal 95. Azul 4082. Azul 4082. 1-19-62, destruído 2006, para o cruzado IABS, pista 90, reposte estabilizado, ajuste, 1-19-97. 2017, após estabilizado, 902 gol. 60 graus com 089, pois autorizado 910. Pedro Costa da Serra, 40, 83. Então, 3436, senhor de identificação, deixa a via chegada do Almeida Ono para nível 050, ajuste 907. 4207, chame-se preciso na frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 251-2235-4207. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, uma boa. Bom dia, gol 962, final da 10. Gol 62, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro 017. A sua escuta, 962, gol. 082, solos 40, à direita, Fox, solo 21, decimal 9, bom dia. 219, Fox, 402. Solo 43 à direita, na Fox Solo 21, decimal 9, bom dia. 9, bom dia, 9, 2. Bom dia, sem identificação, dessa vez chegada Bomé de Ono para nível 070, com 1050, ajuste em Salvador 1017. Bom dia, 162, sem identificação, dessa vez chegada Bomé de Ono para nível 050, ajuste em Salvador 1017. Meia dessa via para 2006, autorizado em ABS, é que da pista 10, a gente permanece no 017, a taxa estabilizada. 162, deixa ver para 2000 pés, autorizado IAD, que é a pista 90, ajuste 907, a faixa estabilizada. Chame a torre na frequência 118 decimal 95. 118 95, 3343, pega. Com 08 nós. Sim, livre pouso 1 no 0, 3436.